2 Salvador, o Ovo Xanair 625. Ouro pronto, próximo ao posto. Espera da 10. Na 2 Cono, além da cola, pista no zero, vento 080 graus, 05 nós. Livre alinhamento e decolagem da 10, Ovo Xanair 625. Passando para o controle, o Ocean Air 6251, obrigado, até voltar. Lote 41, por favor. Alfa X-Ray Papá. Alfa X-Ray Papá, prossiga. Estamos na posição de reboque, bate 6 até a posição 03, bate 1. Autorizado, prosseguir direto até o portão 03. Ok, obrigado. Solo Salvador, Alfa Yankee Tango, bom dia. Alfa Yankee Tango, prossiga. Alfa Yankee Tango, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Autorizado, Alfa Yankee Tango. Está liberado até a posição 1. É a posição 1, né? Gente, obrigado, vamos dar disso. Gente, bom dia, papai. Ingressando no pátio principal. Isso, é posto no térmico. Alfa Yankee Tango informando no gate 1, muito obrigado, bom dia. Sim. em algum 1961, bom dia. Nós sentimos informação Inter 400 Galeão. 1961, bom dia, Galeão. 360, VP Zulu 10. A cola pista 10, curva direita. Saída da Eule da Bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5063. 360, altura Zulu 10, decola da 10, curva na direita, da Eule da Bridge, 098, 5063. Volta, puxa. estacionamento o Gol 1961 no 11. 961 no 300, puxa, portado. Escuta. táxi, o voo no 961, nosso POB é de 103-322, Campo Limpo, Hotel. Taxi via Índia, reporta ponto de espera, dá um no zero pronto, aqui legal no 011, com o 991. Índia, reporta no ponto de espera. Sempre 19.8. Próximo 961, além da cola, pista no zero, vento 090 graus, 11 lógico. Além da cola, gol 991. 3171.com. Guarulhos, tá 3171, Guarulhos, 360, VP Zulu no meio. É cola, pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5073, da 3171. Obrigado, se for errado, o controle é 119.8, reporta pushback, sinal 3171. 961, Decloud 24, controle em 20.8. 119.8, confirmando. 119.8, gol do 961, bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá 3517, passando 5 para baixada e travada. 517, ajuste no 0 no 1, vento 0, 80, 8, 9, pouso autorizado no 0. E repouso no 0, tá 5-7, não solo as 3-3, direito 19. 19, boa. Fala Salvador, tá 3-5-7, livrou, boa. 3-5-7, taxia Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3-5-7.